Godzilla rap, Godzilla rap, Godzilla rap. DJ Lorin que fala. Já falei que o pai é o foda. Manda no peito, então olha a visão. Rock e rajada de pente alongada. No novo na praia, eles não leva não. Tu sabe, nós é cachorrão. Nós é ruim, mas nós é bom. E aquela novinha subiu na garupa. Fumaça subiu, que aguentaram o irmão. Por essa fita até fiquei solteiro. Tive que dormir o dia no puteiro. Ela me viu, mas não mentiu. E eu tive que casar com dinheiro. Ela me viu, mas não mentiu. E eu tive que casar com dinheiro. Ela me viu, mas não mentiu. Fiquei duas semanas solteiro. Ela me viu e me caguetou. Duas na garupa de tag sem placa na beira da praia, acelera o robô. Duas na garupa de tag sem placa na beira da praia, acelera o robô. Duas na garupa de tag sem placa, essa aí que aguentou. Ela me viu e caguetou na maldade. Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem. Quem me viu mentiu, se tem foto é montagem. Quem me viu mentiu. Vai então, segue o vibe. DJ Lorin que fala. Já falei que o pai é o foda. Manda no peito, então olha a visão. Rock e rajada de pente alongada. No novo na praia, eles não leva não. Tu sabe, nós é cachorrão. Nós é ruim, mas nós é bom. E aquela novinha subiu na garupa. Fumaça subiu, que aguentaram o irmão. Por essa fita até fiquei solteiro. Tive que dormir o dia no puteiro. Ela me viu, mas não mentiu. E eu tive que casar com dinheiro. Ela me viu, mas não mentiu. E eu tive que casar com dinheiro. Ela me viu, mas não mentiu. Fiquei duas semanas solteiro.